Prossiga, Mike Bravo Tango. Mike Bravo Tango, solicita autorização de reboque. Posição remota 3 até a ponte 8. O Mike Bravo Tango ciente, aguarde só um instante para iniciar o reboque. Ciente, Bravo Tango. Oxina 6251, Torre. 6251. O senhor tem algum estimado para o pushback? Mais uns 10 minutos, aproximadamente. Gente, o Mike Bravo Tango está autorizado a iniciar o reboque até o gate 8. Copiado, Mike Bravo Tango. Obrigado. TAM 3601, decolado aos 22, chame o controle em 120.8, boa viagem. 208, grato, bom dia. Sobre Salvador, bom dia, é o TAM 3601, decolado. 3601, bom dia, contato radar, subo 340, saída da El, Leda Bridge, na presente, pode voar Leda. Ok, então, acessar o 340, saída da El, Bridge Leda, voando Leda na presente. Sala Salvador, Mike Bravo Tango informando o término do reboque da ponte 8. 7, Mike Bravo Tango. Obrigado, bom dia. Nada. Oceano 6251, você vai acionar? Oceano 6251, está autorizado, chame táxi. Acionar, táxi. São 3601, cruzando agora 150, chame Recife, frequência 13325, alterno 251, bom dia. Boa, 3601, vai chamar Recife 3325, alterno 251, obrigado, bom dia. Meu bem, 4 horas e 30 até a galinha. Sim, destino 6251, tá livre o táxi pelo pátio, Índia. Chame no passo espera da 10, o ajuste no 08. Camará, 6251. Ciente, o Chinelo 251 autorizado a decolagem da 10. O vento é calmo. Chinami 251, decolado aos 40, chame o controle em 120 decimal 8, boa viagem. 08, obrigado, bom dia, 6251. Controle Salvador, bom dia, Chinami 251, decolou na sua escuta. Bom dia, o Chinami 251, contato radar, subou 360, saída da El. Saída da El, 360, 625. Autorizado, voar direto Leda. Ok, grato, direto Leda, 749, com a informação do Foxtrot nível 340, Corretina Guarulhos, pra cá. Presidente, bom dia, 6749, autorizado Guarulhos, 340, o nível, via Peso Luna 6, até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive, Poços de Caldas. Decolagem down no zero, com curva à direita, subida da El. Após da El Leda e após Leda DCT Bridge, vai interceptar Peso Luna 6. Controle 120 decimal 8. E o transponder é o 5476, Web 6749. Web 6749, está autorizado nível 340 com destino a Guarulhos. Decolando da pista 10, com a primeira curva à direita na saída da, da El Leda DCT Bridge, interceptando a Pesolo 16, após Belo Horizonte, Trive, Poços de Caldas. 20.8 é o controle, 5476 o transponder, 6749. Tá correto, é 6749, chame para o pushback e acionamento. Camarada, quando pronto, bom dia, obrigado. É 6749. 6251, chame centro Recife, frequência 3325, alterno 251, bom dia. 3325, 251, bom dia, Chané. 6251.